abençoará o meu caminho e sei que para sempre me amará. Não é a vida mais bela do que tudo que há. Olha os passarinhos cantando sem se preocupar. Considera os lírios, quem os faz crescer tão bonitos, tão sutis. Nem mesmo Salomão em sua glória se vestiu tão bem assim. Queres conhecer teu valor pelo que achas que tens? Ou será que esqueces quem te fez nascer, homem de pouca fé? Nenhum mal te surpreenderá, ele não te deixará tropeçar. O que será que te está perturbando? Sozinha estás, podes confiar e descansar. Confiar e descansar. Louvando.